Não perca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. Pois é, companheiros, cá estou eu de novo para vos contar quem passou por aqui. Os primeiros sons a passar na Onda Nacional na Antena Web. Começamos com Rui Veloso com Anel de Rubi, depois José Alberto Reis e, por fim, Lena de Água, Perto de Ti. Agora vamos continuar, vamos passar a Pedro Barroso e Aí Consta. Atira, atira-me sal, amor, e atira-me sal, amor, se me queres mal de verdade, se me queres mal de verdade. Eu não sou tão parvo assim. salgada, oh minha amada, oh minha ideia. Faz-me grego e romano, tu xingas africano, como uma sereia, oh bailarina, oh colombina. És a nossa freleta de prosadores e poetas, dos visionários, quem te vê a mada vez, nómadas e sedentários. Só pátria lusa, oh minha musa, o teu gênio é português. Latinha mais mulata, sim, das europeias, ó bailarina, ó colombina, do profano no matrimónio, nas andanças do demónio. Bela heroína, sai dançar chula requebrada, a minha canção é mestiça. Ó pátria lusa, ó minha musa, o teu gênio é português. Teu gênio meio deste tamanho do mundo, sentimental como eu, dois corações pagãos, São Leopoldo e de Orfeu. Guarda-nos bem fraternais no teu chão, no teu colo de sonhos universais. És um nosso almirante, cada mãe que criou, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És um nosso almirante, cada mãe que criou, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos. Ó pátria lusa, ó minha musa, o teu gênio é português. Teu gênio meigo e profundo é deste tamanho do mundo, sentimental como eu, dois corações pagãos, São de Apolo e de Orfeu. Guarda-nos bem fraternais no teu chão, no teu coro de sonhos. Queremos teu consolo. És o nosso aviante, terra mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso aviante, terra mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso aviante, terra mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso aviante, terra mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso aviante. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Esta é a Onda Nacional, a vossa rádio de preferência na internet. Este é o programa Portugal de Les a Les. Já agora, eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento de segunda a sexta-feira. Passaram por aqui Pedro Barroso com Ai Consta, depois Fausto com Lusitana.

Onda do Gabriel, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Antes de vos dizer o que cantaram estes quatro fadistas, quero vos lembrar aqui de umas coisas. Temos algumas ferramentas para que vocês possam interagir connosco, possam falar, possam escrever, possam dizer o que vos apetece. Temos pelo Skype radio.ondanacional. Skype radio.ondanacional. MSN ou Messenger, conforme queiram. radio.ondanacional@gmail.com. radio.ondanacional@gmail.com. Passem também pelo nosso Facebook em www.facebook.com/ondanacional. Então eles cantaram o quê? Tony de Matos, Procuro e Não Te Encontro. Depois, Tristão da Silva, Ai Se Os Meus Olhos Falassem. O Rodrigo, Cães do Sodré. E Cristina Branco, Fado Vertical. E ainda me esqueci de vos dizer que tem um e-mail que é só para mim, que é narciso.ondanacional@gmail.com. narciso.ondanacional@gmail.com. Não se esqueçam de passar também para o nosso blog, que está em Rádio Onda Nacional. blogspot.com. radioondanacional.blogspot.com. Estão dados os recados, dados a conhecer os nossos contactos. Vamos continuar com a seleção musical. Portugal, de Lês a Lês. Deixa lá, deixa lá, Emanuel. De um só instante, deixa lá, ser o teu louco amante. Deixa lá, ser o teu homem primeiro e encher teu coração com um amor verdadeiro. Deixa lá, eu sou bem intencionado. Deixa lá, deixa lá, eu só quero estar do teu lado. Deixa lá, deixa lá, que contigo vou casar. Deixa lá, que eu quero te amar. Teus beijos, deixa lá, deixa lá, eu sou bem intencionado. Deixa lá, eu só quero estar do teu lado. Deixa lá, que contigo vou pensar. Deixa lá, que eu quero te amar. Deixa lá, ser teu eternamente. deixa lá, deixa lá. Sentir teu corpo quente, deixa lá, deixa lá. Ser a sede da tua boca, que bebe nos teus lábios. Eu quero sentir-te louca, deixa lá, deixa lá. Eu sou bem intencionado, deixa lá, deixa lá. Eu só quero estar do teu lado, deixa lá, deixa lá. Que contigo vou casar, deixa lá, deixa lá. Que eu quero te amar. Deixa lá, deixa lá, eu sou bem intencionado. Deixa lá, deixa lá, eu só quero estar do teu lado. Deixa lá, deixa lá, que contigo vou pensar. Deixa lá, deixa lá, que eu quero te amar. Vida tudo nasce amor, nascem tantos animais. ilusões perdidas. Nasce o medo de viver amor, só não nasce em mim coragem. Amor, amor, amor, coragem para te esquecer. Das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15 horas. Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Olá para todos, estamos praticamente no final desta primeira hora de Portugal às Alés. Os últimos sons a rodar por aqui foi Emanuel com Deixa Lá, depois Agatha, Deixa-te com Ela e por fim Diana Meira, Negro Destino. Agora vamos ficar até ao final desta primeira hora com Herman José, Saco Saca Rolhas. E também com o grupo académico João Paulo e Helena da Praia. Eu volto depois do sinal horário para fazer a segunda hora. Para já, ficamos por aqui conversados. Até já, eu volto para o sinal horário.

sombra de outro alguém vive entre nós. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Vamos servir-lhe um café. Mas só se for com música. Aqui. Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. Aos sábados, pelas 19 horas, José Pinheiro convida-o para a sua festa aqui na Onda Nacional. No tempo da cola alta, Festa do Zé. Sábados, 19h20, aqui na Onda Nacional. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais baracto. Onda Nacional, dia a dia, a sua melhor companhia. E eu, compus-a. De segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Ex Alés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Ex Alés. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Esta é a vossa rádio de preferência na internet e somos Onda Nacional. Estamos a emitir a partir do seguinte endereço: www.ondanacional.com. Este é o programa Portugal de Les a Les. Eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento este programa. Passa na Rádio Onda Nacional de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. No endereço que eu acabei de dizer, www.ondanacional.com. Passa também na antena web em www.antenaweb.info. Vamos deixar de conversa e vamos continuar com a música, ou recomeçar com a música agora na segunda hora. Vamos começar com Trio Admira e o tema Mentirosa. mentirosa. Inventas tudo o que te lembras sobre mim. Nunca te menti. Andas dizendo que não sirvo para ti. Isso eu não sei. Mentirosa. Mentirosa. Tens argumentos que não são a realidade. Com o disfarce que pões sempre na verdade. Mentirosa. Mentirosa. Vais ver que não me esquecerás. Mais tarde te arrependerás. Teu coração não vai fingir. Nem vai mentir. Nem vai mentir. Se a ti própria queres enganar, sempre mentindo sem parar. Porque se paras eu vencer, vais regressar, vais regressar. Mentirosa. Eu sou mentirosa. Tu mentes sempre até num momento de amar. E nunca te menti. Quando com outro tu me queiras comparar. Mas eu não sei. Mentirosa. Mentirosa. Tu não te vejas ao espelho nunca mais. Porque o espelho nunca mente e chorará. Mentirosa. Mentirosa. Vais ver que não me esquecerás. Mais tarde te arrependerás. Teu coração não vai fingir. Nem vai mentir. Nem vai mentir. Se a ti própria queres enganar, sempre mentindo sem parar. Porque se paras eu bem sei, vais regressar, vais regressar. Vais ver que não me esquecerás, mais tarde te arrependerás. Teu coração não vai fingir, nem vai mentir, nem vai mentir. Se a ti própria queres enganar, sempre mentindo sem parar. Porque se paras eu bem sei, vais regressar, vais regressar. Yeah. as gaivotas falam desse amor na cabana junto à praia entre as dunas e os paredes do quarto dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Estudar tanto de querer em paz. a gente tem de olhar. Anita, dá gosto ver sorriso a condizer também. De copo na mão, consumo de limão. Anita, ali no bar, nem quero acreditar que espera por alguém. Já leu, e até na própria vida faz amizades, não escolhe idades, mas anda sempre só. Oh, oh, oh, oh. É linda de blue jeans e blusão de cetim. Anita, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who mouths from the earth. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Pois é, meus amigos, os últimos que por aqui passaram foram elas Trio Admira com Mentirosa, depois José Cid com A Cabana Junto à Praia e por fim Anita com Marco Paulo, ou Marco Paulo com Anita. Vamos mudar para um ritmo mais jovem, mais alegre, com Micael Carreira e o Coração Fiel. Mais que um

à esquina dos dias, de segunda a sexta, entre as 23 e a 1, produz, realiza e apresenta Abílio Oliveira, na sua onda nacional, a mais doce da web. Em cima da meia hora desta segunda de Portugal de Les a Les, segunda hora. Cantaram por aqui o Miguel Carreira com o tema Coração Fiel, depois Afonsinhos do Condado com Primavera e Madre Deus com Andorinha da Primavera. Agora vamos ficar com António Calvário e Canção da Juventude. Não esquecer de dizer que esta é a vossa rádio preferida na internet, somos a Onda Nacional. Estamos a emitir de www.ondanacional.com. Vamos então ouvir o António Calvário. Nós vamos de mãos dadas pelas estradas que a vida tem, olhando o céu de frente e amando a gente que vai e vem. Sem um bem, sem um bem. Vamos cantando amor de tal sabor que o homem esqueceu, e colhendo harmonia para cada dia que Deus nos deu. Em novo tempo, para cada um a mesma luz, e amanhã na claridade viver então já é verdade. Nós vamos de mãos dadas pelas estradas que a vida tem, olhando o céu de frente e amando a gente que vai e vem. Esqueceu, e colhendo harmonia para cada dia que Deus nos deu. Lá do céu, lá do céu. Nós vamos de mãos dadas pelas estradas que a vida tem, de frente e amando a gente que vai e vem. Sem um bem, sem um bem. Vamos cantando amor de toda a cor

sabor do vento. Não quero sofrer a sorte nesta macina contigo e por fim pedir à morte que me leve a outra vida. Prefiro pedir à morte que me leve a outra vida. Sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. É assim, meus amigos, estamos praticamente no final deste programa Portugal de Les a Les. Faltam 8, 9 minutos, sensivelmente, para o finalzinho do programa de hoje. Os últimos três fados que por aqui passaram foi Maria José da Guia com o tema Fado Típico, depois José Fracana com Saudades do Fado e, por fim, Maria Teresa de Noronha com Fado de Anadia. Pois bem, agora vamos ficar com três músicas que nos vão levar até ao final do programa de hoje. Vamos começar com José Afonso e o tema Ailé, Ailé. Depois Paco Bandeira, A Caminha de Viseu e, por fim, Rui de Mascarenhas com Fiandeira. Eu despeço-me de todos os amigos ouvintes da Onda Nacional e também da Antena Web com um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Trincheira, puxa-lhe pela crina, corta as pinças, assim tu peia, põe uma pedra em cima. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Onda Nacional, a sua melhor companhia. Portugal, de Les a Les. Uma tacha que está bem cheia, morde-lhe a perna fina. Corta a língua, fura a traqueia, que ele estrebucha ainda. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali. Ela sopra com espelho à beira, dá-lhe com os pés à bruta.

Oh, quem deira alguns sonhos vais tecer. Linda a fiar, pareces Nossa Senhora, pelo céu fora com estrigas de luar. Pois a roca tiendeira deixou o linho, tu marcou.